entrando esse final de semana com agravo do instrumento, e eu vou reiterar as alegações, né, que existiu grande nulidade do processo do Conselho de Ética, aquela situação do cara tentando coagir voto, dizendo que já tinha voto certo. A segunda tese mais forte, que eu acho, é o fato da Câmara ter contado o prazo decadencial em dias úteis, né, que é uma coisa exclusiva da Câmara de Curitiba em processos dessa natureza. E, por último, nós também temos uma tese de que houve uma evidente desproporcionalidade entre a acusação inicial e a sanção aplicada, que foi direto à cassação, né?